Toda vez que tocar, piano, bumbo, caixa, baixo, sinta, novo dia ir arraiar. Dias são papéis em branco, tá ligado? A vida nos entregou aquarela pra todos os dias, e ficar um dia sem pintar pode significar abandonar um dom. Vicente Van Gogh não se preocupou com um padrão, portanto você pode desenhar como quiser. Desenhar sonhos, pensamentos, caminhos, afinal todos temos livre-arbítrio. Mas lembre-se que nem tudo convém. Às vezes levam-se anos pra se encontrar, só quem já se perdeu sabe como é complexo se reerguer após um desvio. Este é o álbum de retratos da vida. Cada momento, cada sentimento, cada experiência, está tudo registrado. Olhe pra dentro de si, seu interior carrega a sua verdade. Alma limpa ou imunda, doente ou curada, é. Nossa verdade é nossa música. É a nossa forma de colorir e usufruir do dom da vida. O fôlego entregue por Deus é o fenômeno que nos une. Somos Louvo no Flow, MC Cris, T.O.D.I. e Guruan. E aqui deixamos nossas marcas. Marcas nem sempre são agradáveis. Não importa a dor, o tempo cicatriza. Machucados não vão durar pra sempre, mesmo que as lembranças sejam eternas. Emoção, desabafo, busca. A música é um verdadeiro diálogo. A propósito, obrigado por nos escutar. Saiba que somos um. Tamo junto na cena. Tudo isso aqui é um mosaico. Os cacos de esperança quase que foram destruídos. Foram somados a experiências boas e ruins, que até poderiam ir pro lixo, mas na nossa mão viraram poesia. O sol entrega seus raios a todos, da mesma forma nós nos entregamos aqui. A autobiografia recitada em jazz é o elo das palavras, sentimentos e atitudes. Reconhecemos que tivemos muitos buracos na alma, mas assim que conversamos com Jesus, demos liberdade para o seu agir, e ele acabou plantando semente em nós. Depois Deus veio e jogou terra com carinho, porém, o Espírito Santo discerniu para que serviria aquilo tudo. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amor e perdão são os únicos sentimentos que curam o interior. E diante da frieza do mundo, vamos ao ponto que interessa. Não nos interessa saber se seu CEP, sua cor de pele, seu sexo ou classe social. A nossa parada é com sua alma, estamos de igual para igual. Alma é a sua identidade, a ligação entre corpo e espírito. O espírito é de Deus, por isso vivifica. O corpo faz o resumo dos dias e morre. Já a alma carrega os desenhos com toda a vida e jamais morrerá. Por isso concedemos o nosso melhor para sua alma, porque dentro dela você decide o que será imortal. De alma para alma.